Humildade. Chico era amoroso, trabalhador, sabia renunciar. Vocês imaginarem de bom ele tinha, mas era exageradamente humilde. Tanto que incomodava algumas pessoas. Chico dizia, eu sou apenas um verme. E as pessoas ficavam, mas Chico, um verme. E ainda vinha Emmanuel dizer, olha Chico, não é todo mundo que pode se comparar com o verme, não. Porque o verme está ali escavando o solo, arejando, levando o ar, o oxigênio para o solo, com muita determinação, cumprindo a sua missão muito bem. E não somos todos nós que cumprimos a nossa missão, como o verme cumpre o seu dever. E Chico dizia, uai, meu filho, agora? Somente. E aí chegou certa vez, uma senhora visitava Chico em Uberaba e chegou, Chico, você é maravilhoso, Chico. Quantos espíritos nobres vêm até nós através das suas mãos. Quantas mães, Chico, você consolou. Quanto bem você faz a tanta gente. E ele todo encolhidinho dizia, sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o Cisco de Deus, né? Era o Cisco de Deus. Então Chico veio nos ensinar a humildade. Porque eu mesmo confesso a vocês que fui ateu durante 12 anos, sem acreditar em Deus. Mas depois que eu me tornei espírita, eu me vi mais orgulhoso do que quando era ateu. Porque eu fiquei tão fascinado com a obra de Allan Kardec, que é realmente monumental, que eu fiquei achando que aquela era a única verdade para todo mundo, hoje. E não é. Não é a única verdade. Não está acessível a todo mundo nos dias de hoje. É por isso que o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, não. Kardec jamais disse isso. Mas Leon Denis acrescentou dizendo, será o futuro das religiões. Porque Kardec dizia que o Espiritismo se tornará a crença comum, os seus princípios básicos, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação, a crença no Deus único. Faltou um agora. Quem lembra? Tem mais um. Comunicabilidade, pluralidade, reencarnação, Deus único. Vamos deixar para o final. É mortalidade da alma. É mortalidade da alma. Esses princípios básicos, como são verdadeiros, são científicos no sentido amplo da palavra, eles vão se tornar crença comum. Mas nós continuaremos a ter várias religiões diferentes no planeta. É por isso que nós gostamos daquele método de trabalho, o TE, o tratamento espiritual, que não se destina a converter ninguém ao Espiritismo, mas a ajudar, a amar, a servir. Nossa preocupação não é converter ninguém, mas servir. E Chico veio nos trazer a sublime lição da humildade, porque somente o conhecimento é perigoso, porque nós somos seres ainda pouco evoluídos moralmente, apesar de muito evoluídos intelectualmente. Nosso cérebro é privilegiado, mas o coração ainda está atrofiado. E aí veio Chico Xavier para nos ensinar a humildade. Daí porque ele veio depois de Kardec. Ensinar o trabalho, a solidariedade e a tolerância. A tríade kardeciana, Chico a cumpriu fielmente. Então a verdade, nos diz o Espírito Emmanuel que é como se fosse um diamante, uma joia de extrema beleza e que todos temos muito apreço, todos nós queremos muitos diamantes. Mas se você pegar aquela pedra, o diamante é uma pedra, e arremessar no rosto da pessoa, nós vamos machucá-la. Nós temos que envolver o diamante da verdade no veludo do amor e entregá-lo suavemente àquela pessoa. Outra vez Chico estava em Uberaba, chegou um palestrante espírita para falar com ele, dizendo, Chico, você tem que se defender. Estão falando calúnias a seu respeito, homem, você tem que falar. Não se cale diante das calúnias. Estão falando mentiras a seu respeito.